a mesma naturalidade com que uma garota de programa tira a roupa. Morcegos tão na tal hora maldita na moral. Esse que te fala ao ouvido não é diferente. Diariamente, ao contrário do sol nascente, eu vou dormir de manhã. Escuridão é minha irmã. Ouço sempre a voz da lua como o grande Fellini ou Roberto Benigni antes de crer que a vida é bela. É. Mas a rua não é a tela e uma noite sobre a terra. Sem táticas de guerra também pode ser fatal. Todos gatos são pardos nesse horário e local. Quando e onde predomina em qualquer esquina. Boêmios, pilantras, putas, sombras e neblina. Noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno. Desencontros na escuridão sem medo. Meia-noite, hora H, hora do desespero. Chega agora, chega de negreiro. Mais uma noite solitária, percorrendo várias áreas. Meu menino deve de estar em algum lugar, embaixo desse imenso lençol de luzes amarelas, onde já não tem mais sol nem estrelas. Solidão, solidão. Madrugada ao mesmo tempo, melodias ecoam. Noutra rua, balas voam. Balada, bang bang, cê é briga de gangue. Paixão ou pessoal daqui não dá pra saber. O barulho é igual, bagulho legal. Geralmente fica escasso e porcaria ao contrário. Sempre muito fácil. Por isso é que é preciso preencher as porções de ar em volta de si com boas vibrações. Noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno. Gosto da sensação de êxodo e do breu que valoriza o contorno dos prédios. É tudo meu. Se todos perambulassem nas horas marrons, noite seria como dia, só que em outro tom. E hoje, por mais que as paredes suem, suem, é impossível quebrar o gelo da noite. Só queria ter certeza, só espero que não seja mais um com o peito repleto de frieza. Perecer de tristeza. Espero que ninguém veja, junto com as lágrimas escorre minha beleza. Sai zumbi, Exu, morto vivo, urubu. A intensidade das minhas palavras. Regenerar, hei de renovar células, líquidos, nervos, forças. Noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno, noturno. Bom dia, né? Já quase meia-noite.